confesso que estou fazendo o possível pra andar certo, mas as provações me deixam cada vez mais cético. Não sei se estou pagando por um erro que cometi, mas acredito que sim, que tudo isso tem um fim. Esse fim é a morte, aonde tudo realmente acaba, aonde não existe quem morre e nem quem mata. Nessa selva de leões não sou a presa, eu sempre coloquei a verdade em cima da mesa. Mas tem gente que não enxerga e anda errado, mesmo eu te alertando e sempre estando do teu lado. Nessas horas os demônios me dão várias ideias de como assassinar essas pessoas de merda. Mas prefiro fazer isso aqui somente no meu som, pois com isso me sinto bem e cumpro minha missão. Eu continuo sendo a peste que te atormenta sempre, eu sou aquele que quebra sua maldita corrente. Eu simplesmente falando sobre o oculto, sou um atraso, um maldito porta-voz do submundo. Yo, Alex Crew. Yo, para a ignorância absurda que contamina a maioria, não existe remédio. E aí que fico pensando, quantas e quantas pessoas não estão se afastando, outras bolando planos suicidas ou apenas pensando. Quantas e quantas pessoas devem sentir o que eu sinto ou concordo com o que eu estou falando. E aí que fico pensando, quantas oportunidades ainda faltam para que você expresse ou revele seu lado 100% insano. E apenas uma ou duas oportunidades para que você seja feliz de verdade. E eu já disse que não preciso de muito, porque quem possui a minha verdadeira amizade já sabe que eu sou o único, lúcido, com agradável personalidade. E a minha visão nunca é encoberta pela covardia. Sofro mutações diárias que nem o Majin Buu, mantendo o pé no gueto e outro no império nazista. Vivo estudando e analisando seres humanos, utilizando minha celestial psicologia. Me infiltro entre as pessoas pobres, as mais ou menos, e as consideradas ricas. Coleto as informações necessárias, estudando o comportamento e as manias. Com isso encontro várias pessoas de todas as idades com as mesmas ideologias que as minhas. Devo alertar que eu odeio preto complexado e pobre que sempre quer dar uma de coitadinho por aí na mídia. São pessoas que possuem complexo de inferioridade e trazem sempre consigo um açoite. Nas rodas de debates a morte sempre marca a presença, mas nunca deixa de canto a sua tão temida foice. Me sinto totalmente à vontade pra revelar o meu lado insano quando estou numa reunião particular com a família. Prats, Royce, yo, Andras, bitch, motherfuckers, 2009. Nós somos os assassinos das pessoas falsas, porta-vozes do submundo, yo.